Quer experimentar da minha massa? Diz que a brisa é lenta. Quer experimentar da minha massa? Diz que a brisa é lenta. Ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Isso, as coisas chapada. Senta, soneca paredão. Senta, senta. Ela fuma e senta. Viola de gangster. Da minha massa, diz que a brisa é lenta. Da minha massa, diz que a brisa é lenta. Ela ama as coisas lentas. Ela adora, ó, oh, ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Senta. Isso, bebê. Aqui Bixota Produções. Senta, senta. Viola de gangster. Ela gosta, ó, daquelas coisas. Eu sei que gosta. Eu sei que tu gosta. Da chapada. Ela gosta das coisas lentas. Ela ama as coisas, ó. Ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Isso, devagarzinho, bebê. As coisas. Senta. É o filho do Biruta. Senta, senta, senta. Mantém. Respeita. Senta no talentinho, as coisas. Solinho, solinho. Sempre sonhei com isso. É a Game Jota Produções. É o filho do Biruta. É agora, mulher. Ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Senta, senta. Ela fuma e senta. Senta, isso. Não precisa ter pressa. Devagarzinho. No talento. Chapadinha, bebê. Vai. Senta, senta. Isso. É o gangster. O rei da cachorrada. Senta. Tudo de pai. Tem prensa e tem dança. Um round de Ipicuara.